legal. Gostaria de dedicar essa música ao Bernardo Amaral, ao Pepe, todos os seguranças, e especialmente ao rapaz do som. Você me dê motivo. Melô do último a saber. É. Engraçado. Às vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora. A dor é forte demais pra mim. Lá não. Esse cameraman aqui também se identifica com essa música, pode ver. Isso que ele tá do meu ladinho assim, só captando o som, entendeu? Tchá, tchá, tchá, tchá. Ed Murphy, esse é o nosso Ed Murphy. Alô, Pato Roubo! É, a vida é esse mesmo. Espero que seja feliz. Ficar contigo não faz sentido. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Esquisito pra te ficar junto, mano. Não dá mais. Sei que vou encontrar alguém melhor que você. E deu motivo. Foi jogo sujo. Agora eu fui. Não sofrer, fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo, quis me perder. Agora é tarde, não tem mais jeito. O teu defeito não tem perdão. Eu vou à lua, que a vida é curta, não vale a pena sofrer em vão. Cantem comigo! Pode crer, você foi tudo a perder, não devia fazer fé. O que fez. Canta Marinho Bobé. Por mais que você tente negar, o pessoal da Câmara de Futebol, vamos dançar, vamos cantar. Pode crer, eu vou sair por aí. Opa, rapazes! Ô Roberto, Roberto Lombre. Yeah. Coletivo.